fechar os céus. A multidão expectante desviou o olhar do sacerdote para a janela alta do templo. No seu interior brilhava uma luz tremeluzente. A deusa surgiu na janela, as mãos abertas num gesto de aceitação. A aparição foi tão estranha que demorei um instante a perceber que estava a ver a estátua que desfilara na carroça. A menos que Ártemis o tivesse feito por si própria, os sacerdotes tinham conseguido, não sei como, colocar a imagem lá bem em cima à janela. O véu fora retirado e o seu rosto dourado brilhava, refletindo a luz dos archotes e das piras que rodeavam o altar. À medida que a multidão irrompia em vivas, Tiótimo avançou para o altar, ergueu uma adaga e cortou o pescoço de um touro. A criatura atada esperneou e agitou-se, caindo depois inerte. Com um movimento simples e hábil, o Mega Bitsus cortou os testículos do touro e ergueu-os. A multidão voltou a irromper em aplausos. Para Ártemis! Gritou Tiótimo, e os presentes repetiram o seu grito. Para Ártemis! Eutrópio viu a expressão de estupefação estampada no meu rosto. Eu estava habituado a ver sacrifícios de animais, mas nunca testemunhara uma castração post-mortem. Os testículos sagrados estão reservados à deusa virgem. O resto será para nós, afirmou secamente o nosso anfitrião. Eu prefiro a carne do flanco, especialmente se estiver bem grelhada. Um após outro, os animais foram mortos. Enquanto Ártemis assistia do alto da sua janela e teve início o processo de talhar e cozinhar a carne. A multidão foi-se dividindo em grupos, avançando para receber a sua porção de acordo com as regras de estatuto e de idade determinadas pelos megabitsoi, que se movimentavam no meio da multidão para manter a ordem, em especial entre os que tinham ingerido grandes quantidades de vinho. Nuvens de fumo envolviam a multidão e o cheiro da carne assada misturava-se com a doce fragrância do incenso. A menos que estejam ambos cheios de fome, mestre, esta seria uma boa altura para o seu jovem amigo romano espreitar o interior do templo, sugeriu Eutrópio. Anteia, a Cloé e as outras virgens vão executar ainda mais danças. Antípatro achou que era uma esplêndida ideia. E juntos seguimos o nosso anfitrião, Mnason, pelos amplos degraus em mármore que davam acesso ao pórtico. A mestres veio connosco. Quereria isso dizer que era virgem? Depois recordei as palavras de Antípatro. Nenhuma mulher nascida livre podia entrar no templo, a não ser que fosse virgem. Se a regra não se estendesse aos escravos, abanei a cabeça e pus de parte aquela linha de pensamento. Que me interessava a mim se a mestres era virgem ou não? Avançámos a passo largo por entre as altas colunas e penetramos no maior espaço que eu alguma vez vira. O santuário estava iluminado por muitas lanternas e decorado com muitas estátuas, mas era tão grande que não parecia cheio. O chão era de mármore brilhante e exibia uma série confusa de padrões e cores. Bem acima das nossas cabeças, encontrava-se um teto de gigantescas traves de cedro, pintadas alternadamente em vermelho, amarelo e azul, debruadas a ouro e decoradas com enfeites dourados. Adornando as paredes de mármore, encontravam-se pinturas cuja beleza era de cortar a respiração. De certo, todas as histórias, alguma vez contadas sobre Ártemis, se encontravam ilustradas algures naquelas enormes paredes, juntamente com as imagens de muitos outros deuses e heróis. Antípatro chamou-me a atenção para a pintura mais famosa do templo. O retrato gigantesco de Alexandre o Grande, da autoria de Apelles. Graças a um truque de coloração e perspectiva, a mão do conquistador e o raio que esta segurava pareciam sair da parede e pairar no espaço acima das nossas cabeças. O efeito era espantoso. A acústica do espaço também era extraordinária, amplificando e realçando de alguma forma o som da música tocada pelos músicos que tinham participado na procissão. Estes encontravam-se de um lado, no centro do espaço enorme, com uma multidão a assistir, as virgens realizavam outra dança. Estão a representar a história de Actéon, sussurrou Eutrópio, conduzindo-nos para mais perto. Reparei que uma das raparigas tinha colocado um barrete frígio e enrolado uma capa à sua volta para representar o papel da jovem caçadora. Por causa do seu cabelo vermelho, reparei que se tratava de Cloé. Algumas das raparigas, com peles de cães sobre a cabeça e os ombros, representavam o papel dos cães de Actéon. Outras, segurando ramos com folhas, representavam as árvores. Actéon, sequioso e ávido por chegar a uma lagoa escondida pelas árvores, afastou os ramos repletos de folhas. Ao seu toque, as dançarinas gritaram e redupiaram para longe, até que de súbito a deusa Ártemis se revelou, banhando-se na lagoa imaginária. Ao meu lado, Antípatro inspirou abruptamente. Refriei um arquejo e olhei fixamente para Eutrópio, que sorria, orgulhoso. Anteia representava a deusa surpreendida e a sua nudez nada tinha de imaginário. A perfeição branca e leitosa dos seus pequenos seios e os mamilos pálidos parecia brilhar na luz ténue, irradiando uma beleza quase sobrenatural. A música subiu num crescendo agudo. O caçador pareceu surpreendido. Também a deusa. Ártemis deitou a mão à túnica para se tapar e Actéon virou-se a fim de desviar o olhar. Mas era demasiado tarde. Anteia lançou a túnica para o ar e ergueu os braços. A roupa pareceu flutuar a caminho do chão, cobrindo a sua nudez, como que por vontade própria. A jovem redupiou, agitando loucamente os braços e esboçando uma expressão furiosa. De repente, parou de redupiar e imobilizou-se numa pose acusatória, apontando para Actéon, que fugiu com medo. Enquanto Cloé corria de um lado para o outro, a floresta cerrava-se à sua volta, escondendo-a. A música cessou abruptamente, sendo retomada depois com um tema ameaçador. As dançarinas que representavam as árvores afastaram-se, revelando a Actéon transformado num veado. Cloé envergava agora uma pele desse animal. Cobrindo-lhe por completo a cabeça, trazia a máscara de um veado jovem, com pequenas hastes. As dançarinas que representavam a floresta dispersaram-se. As dançarinas que representavam os cães convergiram numa cacofonia de flautas gritantes e de rocas agitadas. Os cães perseguiam o veado saltitante até o cercarem. Andaram à volta, redupiando e atormentando o veado que fora outrora o seu dono. Cloé estava completamente coberta, escondida da vista de todos, com exceção da máscara de veado, redupiando incessantemente com os cães. A música frenética mudou. Os cães retiraram-se. A cabeça de veado caiu ao chão, não muito longe do local onde eu me encontrava, arrastando atrás de si fitas vermelho-sangue. De Actéon, completamente desfeito na história, nada restava que se pudesse ver. Entre o caos redupiante dos cães dançantes, Cloé devia ter retirado a cabeça do veado, puxado uma pele de cão para cima do seu fato e desaparecido no meio das outras dançarinas. Tratava-se de um truque simples, mas o efeito era espantoso. Parecia que os cães tinham literalmente devorado a sua presa. Não muito longe, Anteia o observava com uma expressão adequadamente séria. Artemis vingava-se de forma terrível dos mortais que se atreviam a contemplar a sua nudez, mesmo que de forma inadvertida. De repente, uma das dançarinas gritou. Outras raparigas desataram a chorar. O grupo começou a dispersar em todas as direções. A música desvaneceu-se. No chão do templo, uma das dançarinas jazia enrolada no chão. Pela cor ruiva do cabelo, percebi que se tratava de Cloé. Mnasson correu para junto da filha. Eutrópio lançou-se atrás dele. Eu ia segui-los, mas Antípatro impediu-me. Não nos intrometamos, Gordiano. É provável que a pobre rapariga tenha apenas desmaiado. Talvez devido à excitação. Faltava convicção às suas palavras. Antípatro conseguia ver tão claramente quanto eu que havia algo de estranho na forma como Cloé estava deitada, os membros torcidos e a cabeça para trás. Mnasson aproximou-se dela e debruçou-se por um instante sobre o corpo imóvel. Depois lançou a cabeça para trás e soltou um grito de angústia. Está morta! Alguém gritou. A Cloé está morta! Havia gritos de consternação, seguidos por murmúrios e sussurros. Alguém disse morta? De certeza que não. Mas vêem como chora o seu pai? O que aconteceu? Alguém viu alguma coisa? Olhem, alguém deve ter alertado os Megabitsoi. Aí vem o Teótimo! Avançando a passo largo pelo santuário, o principal Megabitsus passou mesmo à minha frente. Fedia a carne queimada e a sua túnica amarela encontrava-se salpicada de sangue. O que se passa aqui? A sua potente voz reverberou pelo templo, silenciando a multidão que se abria à minha frente. Até Mnasson recuou. O Megabitsus avançou na direção do corpo da rapariga e ajoelhou-se a seu lado. No meio do tumulto e da confusão, reparei que a máscara da cabeça de veado ainda estava no chão. Cloé era o centro de todas as atenções. Ninguém parecia interessado na máscara. Aproximei-me dela, ajoelhei-me e peguei-lhe. Que instinto me levou a fazê-lo? Mais tarde, Antípatro diria que fora a mão de Ártemis que me guiara, mas penso que agi de acordo com algo que o meu pai me ensinou. Quando toda a gente estiver a olhar para uma determinada coisa, vira a tua atenção para onde não estão a olhar. Conseguirás ver aquilo que mais ninguém vê. A máscara era lindíssima, esculpida de forma soberba, a partir de uma pele de veado e de hastes verdadeiras. Os olhos eram feitos com pedras de um verde cintilante. O brilhante nariz preto era feito de obsidiana. A máscara mostrava sinais de uso. Provavelmente fora passada de mão em mão e usada ano após ano naquela mesma dança por muitas virgens em muitos festivais. Examinei o interior e o exterior e reparei numa coisa curiosa. Põe-se no chão, gritou o Megabitsus. Deixei cair a máscara de imediato. Teótimo afastou-se do corpo de Cloé que estivera a examinar, levantou-se e avançou na minha direção. A expressão estampada no seu rosto causou-me um arrepio na espinha. Há uma razão para que homens como Teótimo acabem por se tornar líderes, seja qual for a vocação que sigam. Tudo naquele homem era intimidante. A estatura e o comportamento autoritário, os ombros largos e a voz ressonante acima de tudo os olhos brilhantes que pareciam perfurar os meus. Quem és tu para tocar num objeto sagrado, na adoração de Ártemis? Abri a boca, mas nada saiu. Tanto o latim como o grego tinham-me abandonado. Antípatro veio em meu auxílio. O rapaz é um visitante, Megabitsus. Cometeu um erro inocente. Um visitante? De Roma, consegui eu dizer. Roma? Teótimo ergueu uma sobrancelha. Antípatro gemeu. Não me tinha ele avisado para ser discreto acerca da minha origem? Mas, depois de me dirigir um último olhar severo, o Megabitsus pegou na máscara de veado e pareceu perder o interesse em mim. Virou-se para a multidão que se reunira em torno do cadáver. A rapariga está morta, anunciou. Ouviram-se choros e gemidos entre os espectadores. Mas o que lhe aconteceu, Megabitsus? Gritou alguém. Não existem marcas no corpo da rapariga. Parece ter morrido de repente e sem aviso. Como a sua morte ocorreu aqui no templo? Temos de presumir que a própria Ártemis desempenhou um papel nesse acontecimento. Não, gritou Mnason. A Cloé era devota à Ártemis, tal como todas as outras virgens. Não estou a acusar a tua filha de impureza, Mnason. Mas se Ártemis a destruiu, devemos concluir que a deusa estava extremamente desagradada com algum aspecto do ritual sagrado. Fitou a máscara que tinha nas mãos. Presumo que se estivesse a realizar a dança de Actaeon, quem desempenhava o papel de Ártemis? As dançarinas retiraram-se para o lado, apertando-se umas contra as outras, abraçando-se e confortando-se mutuamente. Emergindo de entre elas, Anteia deu um passo em frente. O Megabitsus aproximou-se da rapariga. Eutrópio ia juntar-se à filha, mas o sacerdote ergueu uma mão e ordenou-lhe que recuasse. Teótimo estudou a rapariga, fitando-a com sobranceria. Anteia retraiu-se perante o seu olhar, tremeu e mordeu o lábio. Depois começou a chorar. O Megabitsus virou-se, dirigindo-se aos espectadores. A rapariga é impura, anunciou. Não, gritou Eutrópio. É mentira. Ouviram-se interjeições de espanto entre a multidão. Acusas o chefe dos Megabitsoi de mentir? Perguntou Teótimo. Aqui, no santuário de Ártemis? Eutrópio estava confuso, cerrou os punhos. Ficou com o rosto vermelho vivo. Não, Megabitsus, claro que não, respondeu por fim, entre dentes. Mas a minha filha está inocente, garanto. Ela é virgem. Deve haver um modo de provar que... Claro que sim, disse Teótimo. Tal como Ártemis exige numa circunstância tão terrível como esta. Meus companheiros, Megabitsoi, retirem de imediato esta rapariga do templo, antes que a sua presença o polua ainda mais. Os sacerdotes avançaram, a fim de carregar Anteia, que tremia e gritava pelo pai. Eutrópio seguiu-os, pálido. Outros Megabitsoi pegaram no corpo de Cloé e transportaram-no, seguidos pelo pai destroçado. As dançarinas dispersaram, procurando as respectivas famílias. Os músicos ficaram a olhar uns para os outros, confusos. Virei-me para Antípatro e vi lágrimas nos seus olhos. O meu velho mestre abanou a cabeça. Como ansiei por este dia, quando poderia estar uma vez mais no templo de Ártemis. Quanto ansiei por poder mostrar-te, Gordiano. E agora isto. Que dia terrível! Que tragédia! Senti os olhos de alguém fixos em mim e virei-me, vendo-a a alguma distância entre a multidão estupefacta e cada vez menos numerosa que ainda se encontrava no interior do santuário, a rapariga escrava, a Mestres. O seu olhar era tão intenso que me pareceu haver algo que me queria dizer ou perguntar. Contudo, pela primeira vez naquele dia, foi ela quem afastou primeiro o olhar, dando meia volta e apressando-se a deixar o templo. Nessa noite, a atmosfera em casa de Eutrópio era pesada. Imagino que a disposição estivesse pouco melhor em todas as casas de Éfeso, pois a morte no templo e a acusação contra Anteia tinham posto fim ao banquete e às celebrações. Os megabitsoi ordenaram o regresso das pessoas à sua casa, exortando-as a que rezassem pela orientação de Ártemis. No jardim, a Mestres serviu uma refeição simples a Eutrópio, Mnason, Antípatro e a mim, embora eu parecesse ser o único com apetite. Um jovem da tua idade comerá, sejam quais forem as circunstâncias, comentou Antípatro com um suspiro. Passou-me a sua taça de milho miúdo e lentilhas, ainda intacta. Nunca ninguém me convencerá de que a morte de Cloé foi fruto da vontade de Ártemis, disse Mnason entre dentes, olhando para o vazio com uma expressão neutra. Os nossos inimigos estão por detrás disto, Eutrópio. Tu sabes a quem me refiro. Eutrópio olhou não para o seu amigo, mas para mim. Senti-me um intruso. Se não se importarem, acabo isto no meu quarto, disse eu, pegando na taça. Vou contigo, disse Antípatro. Não, mestre, fique. Necessitamos do seu aconselhamento, explicou Eutrópio. A mim não me dirigiu qualquer pedido e evitou o contacto com os meus olhos. Saí. Sozinho no quarto, e uma vez esvaziada a taça, achei impossível deixar-me ficar sentado na cama. Durante algum tempo andei de um lado para o outro. Depois tirei os sapatos e saí para o corredor, que percorri em silêncio, até me encontrar no cimo das escadas. A conversa do jardim ouvia-se perfeitamente a partir daquele lugar. Ali fiquei à escuta. Toda a gente sabe que o Teótimo está na mão do governador romano, dizia Mnason. Está determinado a derrubar todos os que se lhe opõem. Aqueles que acreditam que Éfeso se devia livrar de romanos. Mas certamente não estás a dizer que o Megabitsus teve alguma coisa a ver com a morte da Cloé, retorquiu Antípatro. É certamente isso que estou a dizer, lançou Mnason com a voz presa. Depois de um longo silêncio, Eutrópio falou. Parece-me que esta acusação contra a Anteia foi demasiado oportuna para ter sido espontânea. Por absurdo que possa parecer, tenho de me questionar se o Teótimo não teve algo a ver com a morte da tua filha e se não a usou para lançar uma falsa acusação contra a Anteia. Uma acusação que também me destruirá, se aprova para determinar a virgindade de correr a desfavor dela. Essa prova já ouvi falar dela, mas nunca a testemunhei, disse Antípatro. É levada a cabo muito raramente, mestre. Posso contar pelos dedos de uma mão as vezes que foi realizada durante a minha vida. Lembro-me que envolve uma gruta no bosque sagrado de Ortígia, disse Antípatro. Sim, até à realização do teste, a rapariga acusada é guardada pelas hieródulas, as mulheres que servem os megabitsoi. No próprio dia, a rapariga é conduzida para o bosque antigo, onde se encontram muitos locais sagrados, incluindo a gruta perto de um riacho, onde Leto deu à luz Ártemis e o seu irmão gêmeo Apolo. Penduradas por correntes no teto dessa gruta, encontram-se algumas flautas de Pan. Há uma história que explica como foram lá parar, mas não a vou contar agora. Há muito tempo, Foi colocada na entrada dessa gruta uma porta de ferro, da qual só os megabitsoi têm a chave. O teste consiste no seguinte: se uma donzela for acusada de ter perdido a sua virgindade, a verdade pode ser determinada encerrando-a sozinha na gruta. Se for realmente virgem, as flautas de Pan tocarão uma melodia. Se é o próprio Pan a soprar as flautas, se se trata de um vento divino, ninguém sabe. E a porta abre-se por sua própria vontade, permitindo que a virgem emerja com a sua reputação de pureza intacta. E se a rapariga não for virgem? Nesse caso, as flautas permanecerão em silêncio e a rapariga nunca mais será vista. Morre na gruta? Perguntou Antípatro, impressionado. A porta é aberta no dia seguinte e os megabitsoi entram, mas nunca é encontrado nenhum corpo. Tal como eu disse, a rapariga nunca mais é vista. Eutrópio falava com estremecimento na voz. Então, a gruta sagrada está exclusivamente ao cuidado dos megabitsoi? Perguntou Antípatro. Claro, tal como todos os locais sagrados de Ártemis. Mas se desconfias de que o Teótimo é capaz de cometer um homicídio, de profanar o próprio templo de Ártemis com tal crime, então não poderá ele falsear de alguma forma o teste de virgindade? Tens de protestar, Eutrópio. Tens de apresentar as tuas suspeitas. Sem provas? Sem qualquer tipo de prova, para além da animosidade do Teótimo em relação ao Mnasson e a mim? Só porque odiamos os romanos? O governador romano, de certo, não nos vai ajudar. E se nos atrevêssemos a impugnar a validade do teste de virgindade, o povo virar-se-ia contra nós. Seríamos acusados de sacrilégio e julgados. E seriam submetidos a um outro tipo de teste sobrenatural. Também ele, sem dúvida, sob o controlo do Teótimo, suspirou Antípatro. Vocês encontram-se ambos numa terrível situação. Foram os romanos que viraram os sacerdotes contra o seu próprio povo, disse Mnasson entre dentes. Os megabitsoi deviam ser os campeões do povo, não seus inimigos. Para ser justo, disse Eutrópio, há que dizer que existem divisões entre os megabitsoi. A maior parte deles é leal a Éfeso e ao nosso modo de vida, tal como eu e tu, Mnasson. O Teótimo é a exceção, mas trata-se do sumo sacerdote. Coloca-se sempre do lado dos romanos e faz tudo o que pode para silenciar aqueles que se lhes opõem. Esse triste estado de coisas mudará quando Mitridates chegar. Mitridates? Não admira que não falassem abertamente à minha frente, que sou romano. Durante anos, o rei do Ponto tinha vindo a acumular forças como rival de Roma. Em Roma, todos diziam que uma guerra aberta contra Mitridates era inevitável. Era óbvio de que lado Eutrópio e Mnasson se encontrariam. Pela forma como falavam, podiam até ser agentes do rei.